Alfa 3, estabilizado? Estabilizado, pode travar, por serviço. PS chama Torre Salvador, é 198, desse para nós. Legal, sim, obrigado. Torre do Salvador, cordial, bom dia, Rio 5973, estabilizado ILS da pista 10, baixo travado. 5973 avistado, pouso autorizado, pistão no zero, vento variável com 2 nós, informo o taxiway Golf impraticável. Identificação, desça para 4 mil pés, altímetro em Salvador, no 0 no meio, 2 a da chegada bom. 2 a chegada bom, se desce 4 mil pés, no 0 no meio, no 1,761. 961, chama o centro de pista em 251, alternativa 33995. 251, 3395, 91. Torre Salvador, 961 Gol, 961. Siga 961. Confirma as frequências aí que eu tô chamando lá e não tem resultado. 1251, alterna 1-3395. 251-3395, pois é, deixa eu tentar de novo. Mais 15 minutos. Ok, change. Fernando, Rio 597. Sim, a gente agora me informou a posição. Fique atento ao balizamento no 5973. É 5, complete a aproximação e ELS chama a posição voador em 1 no 8, decimal 9, 5. 2 no 9, 5. Certo. Só igual 865, senão capacita agora. 225, desce para 2 mil pés, altimetro 906, livre LS, chama estabilizador no localizador. 2016, chama no localizador, 6225. Para confins 340 autorizado, decola da pistola 0, curva direita, saída A, boa, transição Alefa, via Vesulo 21, conforme rota do plano de voo. Transponder 5152, controle Salvador, opera, em 120, décima 8. Cargo 6570, sua identificação, desse mantém a 5 mil pesos, última transformadora no 06. 5 mil no 06, essa carga 680. Para o azul 4040. Azul 4040, contejamento correto, chame pronto no portão 01 do 411. Chama lá quando pronto aqui no 01. No 759, desça para 2 mil pés, altímetro em Salvador, 10, no meio, livre LS, X-ray para 10, chama estabilizado no localizador. Descida para 2 mil pés, 10 no meio, precisado LS, X-ray, pistão 10, 0759. 35, estabilizado no localizador? Isso, estabilizado. De aproximação LS, chame a torre Salvador em 1 no 8 decimal 95. 118.95, é isso? É. Obrigado. Controle Salvador, um bom dia. É o voo 9093, está passando de 2240, descida 1.60, informação 1. 093, a sua identificação, desça para 040, chegada bom. Sendo a identificação, desce para o 040, na chegada bom. Bom, no 093. 865. Salvador, bom dia, Geral 9978, formação Lima. Geral 9970? É 70, ele mesmo. Identificação, desse mantém o 060, autorizado, chegando Mari. Desce para o 060, autorizado Mari, 9970. Salvador, bom dia, está 3153, autorização Galeão, pronto, cópia. 3153, bom dia, aqui é o altímetro Rogério Almeida, informação Lima, autorizado Salvador Galeão, nível de voo 320. Decola da pista 10, curva direita, saída da El, Leda Irune, e a LP9857, monte conforme a rota do plano de voo. Transponder 5151, controle Salvador opera em 120, decimal 80. Autorizando Galeão, 320 nível, decola da 10, curva direita, Sael, Leda e Rome, LP9857, demolto. 5151, transponder 1208, controle 3153 na posição 09. Estou apresentando 53 na posição 09, chame pronto. Camarada. Solo 6225, Ivana Fox. Reduzindo a LS. 3.016, vem para o final da LS do 6570. 09970, reduzido para 2509. 150, 9970. 3890, não confere. Para Recife autorizado ali no último 330. Rebola pistola 0, curva esquerda. Saída Puca, Jamo, Aruba. Conforme a rota do plano de voo. Transporte 5150. Controle Salvador, opere 120, decimal 80. Autorizado. Recife 330. Rebola da Leste, voa pela esquerda, Puca, Jama, Aracaju, 5150, Santônia, 208, é o controle, 3290. Tá 3290, cotejamento correto, na posição 10, chame pra próxima. Porta da próxima, 3290. Torre Salvador, bom dia, 1759, estabilizado LS, X-Ray, pistão na 0. Segurança 759, avistado, pouso livre, pistão na 0, vento variável dos lances. Autorizado pouso, pistão no 0, gol 759. Opção 6570, desça para 210, ou time entrar em Salvador, 90 no meio, livre LS, X-Ray, chama estabilizado no localizador. 2000 pés, 16, X-Ray, chama na estabilizada, essa carga mais 5-7. Uno 093, deu essa subvetoração para a final de VS X-Ray, curva à esquerda, proa 200, limite será o localizador. Esquerda para 200, limitado pelo localizador, Uno 093. Autorizado Alfa, Juliette, portão 06, gol 759. Papatão, Quebec, autorizado ingresso via Kilo para o Pátio 3, já posso contar. Ok, autorizado ingresso para o Pátio 3 via Kilo, reportarei. Paulo Salvador, Papatão, Quebec. Prossiga. Qual a posição fica aqui no Pátio 3, já que o 27 da Rio está ocupando a posição que a gente estava? Bem, se então permanece naquilo, liberando o ataque foi alto. O 093. Papão Quebec copiou? Pode repetir mais tarde? Libere a Alfa, mantenha a posição no ataque sua equilo. Ok. Quebec, que eu estava ocupando, chega um pouco mais à frente, assim, forma liberar o táxi para lá, se acabou de LS, o AVSA CAG 6570. Complete a aproximação LS, China 2, Salvador, em 1 no 8, decimal 95. 295. Salvador, aqui no aguardo do. Quanto espera da. Para ingresso no 43. Gente, mantenha a posição no aguardo. O Rio Jackson. AVSA 6570, bom dia. Ajuste 1016. Vento variável com 2 nós, pista no zero molhada, pouso autorizado. Sente 1016, livre pouso no zero, essa carga 1577. Pista para 4 mil pés, altimetria em Salvador no 06, aguarde o final, o vento final para o localizador. Sente, mantenha a proa, 4 mil, 1016 aguardando. Chame pronto para puxa. Agora para o posto, já para a nossa espera, redução para 1809. Reduzindo no 097A. 1093 para o localizador, curva esquerda para o 1960, chama estabilizado. Esquerda 1960, autorizado LS, com 1093. Externa Ribeirão Preto. Exato, até o ponto de espera, via Índia, quando lá foi 1985, mas o GEO entrou no 096. Ajustado no 096, via Índia, 18954, azul 4040. O 9970 intercepta, né? Se você está livre de interceptar o localizador, 9970, isso para 3 mil pés, altímetro no 096. 3096, intercepta. Estou 3890 na posição do zero autorizado de metade. Localizador 9970. Gente, isso foi 2 mil pés, LS, agora transferência das comunicações. 2000 aguardando, professor. 040. Está estabilizado o gol no 093. 093, complete a aproximação ILS, chame a torre Salvador em 198 de Simão 95. Torre 118 de Simão 95, gol no 093. Salvador, bom dia, o gol no 093, 4 milhas e meia da pista. Gol no 093, bom dia, ajuste, 1-0 no meia, continue aguardando 1-0 livre, pista molhada, vento 200 graus com 2 nós, vento calmo. 1-0 no meia, pista molhada, aguardando, gol no 093. Fala Salvador, bom dia, está cargo 6570, livrou na Golf. Apto 6570, autorizar táxi Alfa, Kilo Pátio 3, formulado e ao sinalizador. Alfa, Kilo Pátio 3, apto sacar com 6570. Para boa. Salvador, bom dia, 9970, final vai ser travado. Liberal 9970, bom dia, ajuste no 0196. Não chove sobre o campo, pista molhada, reporte no externo. Só no céu. Lula 093 no solo 56, libere na Fox, chame 21 no decimal 9, bom dia. Fox 219, gol no 093, bom dia. A parte 1 no Índia, quando lá torre, 118 decimal 95, ajuste de altímetro no 096. Parte 1 no Índia, quando lá 1895, 10196 no ajuste, 10890. Salvador está 3153 no 09, pushback acionamento. Está 3153 após a passagem do R2 da companhia Caldo, autorizada no 09 Xantar. E após a aeronave da companhia, autorizada no Xantar. Azul 4040, após o 37 da Sideral, final no 0, está autorizado ali a manter. O tráfego na final ali mantém, azul 4040. 3, autorizar táxi via Alfa, Juliette, portão 01. Táxi Alfa e Juliette para o portão 01, gol no 093. General 9970 no solo aos 59, libere a direita na Fox 219. Direita na Fox 219, obrigado. Bom dia, General 9970. Bom dia, General 9970, autorizado táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, fundo lá, que a gente é o sinalizador. Alfa e Kilo no Pátio 3, até o sinalizador, se der. Bom dia, 3890. Tá 3890, ali mantém, pistona 0. Já nem mantém, 90, 3890. Azul 4040, decolar 201, chama agora o controle de Salvador, 1202980, por favor. 1200, azul 4040. E azul 4040, decola. Azul 4040, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, subiu 340. Conforme autorizado, vai subir 340, azul 4040. São 3890, vento variável com 2 nós, decolagem autorizada, pistona 0. Iniciando, são 3890. Tá, 3153 com 176, 1230, com fim do táxi. Tá vindo, por gentileza, o problema? 176. 176? Afirmativo. Meu táxi, até o ponto de espera, via parte principal, Índia Condola, torre 118.95, hoje de altímetro no 06. No 06, 295, no ponto 0210. Tá 3890, decolado a 03, chama o controle, 120, decimal 80. 1208, 03890, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, da 3290, bom dia. 3290, contato mantendo a decolagem, mantendo 330, saída PUCA. Subindo 330, saída PUCA, até 3890. Pode voar direto Jamo, 3890? Exato, direto Jamo. direto já, muito 3890, obrigado. Senhor Salvador, bom dia, está 35 no sete, transferiu o cliente da Lima. Sete, eu sou identificação autorizada a chegada bom, chame no ponto ideal aqui. Bom, está no ponto ideal. Para descida. 41040. É o 040 no perfil da Bonf, está 3507. Firme. Firme. Salvador, bom dia, está 3153.0 no 0, pronto. Bom dia, são 3153, autorizado a linha decolar, pistão 0, vento variável com 03 nós. A linha decola na 10, tá? 3153. Sou 4040, chama centro Recife em 288, alterna 260. Beleza, confirma as frequências para o 4040. Correto, chame Recife em 288, alterna 260, azul 4040. 288-260, obrigado. Salvador, bom dia, é o 6211, Oxa, né? 6211, número 24, aguarde. Saída para o Rio de Janeiro, chegando a uniforme 90857. Confirma a saída prevista de vocês, é Dael? Dael Lederoso. Dael Leda, é isso? Afirma. Obrigado. Dezima 53, decolada 08, chama o controle no 20, décima 8. 208. Salvador, bom dia, tá 3153. 53, tá com a dama decolagem, submontão 320 após 2000, vou ler. É, após 2000, vou ler o 3153. Controle, bom dia, será o 9972. 09972, sua identificação, desse mantém 050, chegada à Mari. 0050 na Mari, pode voar para o Andizuna ou o Chate? Sim, né? Se possível, para o Andizuna ou para a posição Chate? Foi, foi inicialmente TAP, 09972. Para o de TAP, 09972. Foi TAP. Obrigado. 3507, reduza para 2309. 2309, 3507. 9954, protocolo. Pronto. Autorizado Salvador Fortaleza, nível de voo 350. Da cola da pistola 0, curva esquerda, saída Momo, Cogbo, Froti, via peso Luna 9, conforme rota do plano de voo. Transponder 5166, controle Salvador, opera 120, decimal 80. Zero para Fortaleza, Momo, então 9954, cotejamento correto na posição 02, chame pronto. De 5 alterna 2545. 12685, 12545, 3890, bom dia. Da cola da pistola 0, curva direita, saída da El, Leda, Irumi. Open November 857, mãos conforme rota do plano de voo. 5174 no transponder, controle Salvador, opera 208. 395. 251, 3395. Beleza, Irune, segue no uniforme. November 857, transponder 5174, controle 1208. Protegimento correto. Confirme o portão de se encontra? É, na ponte 5. Gente, obrigado. Salvador, bom dia, Europa 083. Europa 083, 1 minuto, com. Alô, Salvador, muito bom dia, Azul 4201 no 7 da Lima. Azul 201, número 2, com a barra. 253. Rafa 083, where is Yeah, right to cover cleaners to Santiago, it's clear. Clear to Sierra Charlie, Echo Lima, flight level 400, takeoff 10, right turn, Dael Departure Motiva Transition, Mike Oscar Tango, Victor Alpha, via Up Zulu 10, then Bubazi. Papá, uniforme, bravo, Alfa Vito, then up to the 16, after flight plan rule. Skolk, 5161, Salvador Departure 120, decimal 8. Clear to San Diego, flight level 400, runway 10, right turn, departure dial, Motba, upper Zulu 10, to Bubab, upper Zulu 16, flight plan rule, Europa 083. Service call. Se agressou? 5161, Salvador Departure 120, décimo 8. 5161, 120, décimo 8, Departure. Europa 083. Please be correct, pode fazer startup and push, gate 11. Yeah, we'll call you for startup and push, thank you. Gate 11. Será 9972, para interceptar o curso do localizador, curva à direita para o 060. Direita 060, 9972. Ativa, desça para 2.000 pés, altimetro 1016, livre LS X-ray para 10, chama estabilizado no localizador. Vai chamar estabilizado 9972. Ponto 5170, controle Salvador PL 1208. Autorizado Campinas, 340, decolando 10, curva direita, saída da Oleda, transição ótima, transponder 5170, controle 12080, azul 4201. Azul 4201, 340, nível autorizado, chame pronto 04. Amaremos, autorizado 340. Salvador, bom dia, gol no 963. Qual foi a matrícula da nave, por gentileza, hoje? É o gol no 963. Hora 963 para o Galeão, nível 360 está autorizado. Decola da 10, cobre o perfil da saída da Eoleda Motiva, correção, da Eoleda Irumi, intercepta do November 857. E após a colagem, curva à direita. Aciona 5401, controle 120, decimal 8. Está aprovado da Gelo, nível 660, revelado no 0, curva à direita, da Elo, Liga, Tirou, entra na bandeira 857. Por 5401, controle 208, gol, 97. Protegimento correto, me chama quando propulso no 03, gol. Bora. Na 357. chama a torre, o 9972? 9972 chama a torre no noite desse mal 95. Tudo em balanço. Torre, Sideral 9972. Geral 9972, altímetro no 0 no 6, tráfego avistado, já baixada travada? Baixada travada. Gente, autorizado pouso, pista no 0, vento calmo. Teve por, obrigado. Tantric 597, confirmo como recebe o controle na equipamento número 2. Agora está 5 por 5. Gente, grado. Código controle no 208. Aracaju, Uribe 190, vamos de fora da pista 10, vamos para sair da ponte, então curva à esquerda fora. A aerobia é a Golf 677, o transponder 0260 e controle em 1208, para o azul 27, 10. Protegimento 4, chama o cano pronto para o push no parte 3. Solo Federal 9972, de Bruno Suscuro. Bom dia, 9972, prossegue alfa aqui o pátio 3, fique atento ao sinalizador no pátio 3. Salvador Clarence, PenJet 19, information Lima, I'd like to take part in it to proceed. 3597, tráfego avistado autorizado, pouso, pista no 0, vento é calmo, altímetro 1 no 0, no 6. Autorizado no 0, tá 357. 0 a 1, 3 horas de pista alterna. Salvador, bom dia, Europa, Ciro e Tri, ready to push and start. Stand 11. Europa, Ciro e Tri, ready to push back and start, come for taxi. Ready to push and start, Europa, Ciro. 9954, ingresso via India Alpha, ponto de espera 7895, altímetro 1016, tem bom voo. India Alpha 7895, ponto de espera 9954. Salvador, bom dia, Xené 6225, formação Mike, Brasília. 6225, muito bom dia, para Brasília, está autorizado nível 380. Decola down no zero, cumpre precisa sair da Arbor. Elefa, onde intercepta Pesolo no 7. Após a colagem, curva direita, cena 5407, o controle no 20, decimal 8. Brasília 380, da corda 10, curva direita, Arboa, Elefa, ou Pesolo no 7, cena 5407, controle no 208, achinamento 225. Cotejamento correto, me chama quando pronto para o push no 07 ou 6225. Salvador, Bruno 093 para Confins, está autorizado nível 360. Decola da 10, contra o desvio da saída Arvo, transição Elefa, onde intercepta 2-2, após decolagem curva direita. Aciona 5402 no transponder, controle 120, decimal 8. Autorizado Confins, nível de voo 360, decolando a pista 10, na saída Arbor, transição Elefa. Primeira curva direita, vai interceptar o 3-1-2-1. Transponder 5402, o controle de saída 120.8, voo 1093. Protegimento correto, chame quando pronto para o posto 01. Chorar quando pronto, 1093. 4, reporte quando pronto. Da 3597, seu solo aos 26, ao livrar, chama o solo 121, decimal 9.